Golf Oscar, por gentileza, confirme qual a sua posição. Ah, agora supervisor, através do portão 8, é isso? Positivo, senhor, até a ponte 10. Gente, gente. Michael Hotel Oscar, até visual com o Airbus, com o Boeing da Gol sendo rebocado agora em direção ao portão 10. O Michael Hotel Oscar, até visual com o Golf Oscar agora, o Boeing da Gol ingressando no portão 10. Michael Hotel Oscar, Oswaldo Salvador. Prossiga, senhor, não escuta. Visual com Golf Oscar ingressando agora no portão 10. Na posição que eu estou, que não tenho como visualizá-lo não, senhor. Suficiente então, Oscar. Então inicia com cautela. O tráfego agora praticamente já todo ingressado no portão 10. E tem reboque aprovado. Está remoto do pátio principal até o portão 5. Chame ao término. Michael de Oscar. Será feito, grato, senhor. Salvador, o Golfo do Fiote, o Flamengo, o Boque, na ponte, número 10. Obrigado, Golfo do Fiote, Oscar. Obrigado e bom dia. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. NM 251, chame o centro Recife 125 decimal 1, ao término 33 decimal 25. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 6, 2, 5. Solo Salvador, é o Michael The Oscar informando o término do reboque, ponte de número 5. Obrigado e um bom dia, senhor. Solo Michael The Oscar, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chiné 6225, ciente da ECO. Bom dia, Chiné 6225, adicione a identificação, autorizado manter a prova de Salvador, quem negar o no 013, lista para 4 mil pés. Autorizado 4 mil pés na prova do VR em Salvador, ajuste no 013, Chiné 6225. Chiné 6225, apenas confirmando a intenção é pouso na pista 1 na 7. Sim, então seria pouso na 10, porém está interditada no momento, então sim, 107. Afirmativo, a pista 10 até 0845 Zulu, fechada devido ao desborrachamento e informando a pista 107. É somente operação visual, reporte para cancelamento do plano de instrumento, o Oxenê 6225. Ok, gente, o Oxenê 6225 vai assim reportar quando estiver em condições visuais. Punisher, I'm sorry, I didn't cut your confirm who's the flight that's calling the South Grand. Niner, Niner, 1-8. Niner, Niner, 1-8, roger, to Sierra Bravo Golf Romeo. You're right, the runway 10 is going to be closed until 8:45 Zulu, sir, right? Roger, understood, Blue 9918. Are you planning to take off after 8:45 or are you going to take off from runway 17? Very possible, go over 918. I didn't copy that. Very possible that you're going to take off from runway 17 or you're going to wait until 8:45. Roger, go 918, wait to take off at 45. At 45, Roger. I have your clearance now for flight level 400 to Sierra Bravo Golf Romeo. Are you ready to copy? Roger, go 9918, accept flight level 400, go ahead. Go 9918, you're clear to Sierra Bravo Golf Romeo via flight plane route. And flight level 400, after takeoff from runway 10, right turn on dial departure in Montreux transition. Frequency of solar departure 120.8. Squawk 5423, go 9918. Clearance go 9918 to Guarulhos, flight level 400, Ryan flying plane route. Runway use will be 10. Dial departure, pocket of transition, right turn. Salvador departure control be 120.8, Scorpio 5423, go 9918. 5423, your readback is correct, sir. When gates are in honor, call me ready for push and start. Roger, from process back in front of clearance, go 9918. Xené 625, 4.000 pés, ainda negativo o visual. A gente mantém 4.000 pés, Xené 6225. Vamos manter 4.000 pés, China 6225, reporte se desejar interceptar o localizador e após arremeter para a pista auxiliar, pista 17. China 6225, a gente vai esperar aguardar visual, que acabou de dar visual. É, solicita o cancelamento do Iphone FM, vai conseguir visual. Churchill 6225, plano instrumento cancelado, ao 16, pista inicialmente para 2500 pés, Churchill 6225. Enche inicialmente 2500 pés, Churchill 6225, está completamente visual no setor, autorizaria descer para 1500 pés de altitude de tráfego? Ainda negativo, 6225, autorizado descida para 2000 pés, irá passar bem próximo à área proibida de Camaçari, que é do solo até 1500 pés. Aguarde para descida, autorizado 6225. Autorizado 2000 pés, vai aguardar então para continuar na descida China 6225. HB-265 está visual com o aeroporto, vai então fazer uma base pela esquerda da pistola 7. Doutor, ele sente o Chanel 62 descendo. Geral 9972, acione identificação, é, confirme intenções. Fazer o ato da linha estática no 0-0. Gente, foi pro DITAP, desça para o nível 050, QNH em Salvador no 013, Lideral 9972. Acabou de DITAP 050 e aguardando a batida. Nativo Sideral 9972, efetue Oscar com curva à direita, Sideral 9972. Oxenê 6225, autorizado, descida para altitude de tráfego. Autorizado, descida para 1500 pés, Oxenê 6225. Chanel 6225, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Agora com a torre 6295, Chanel 6225, uma boa, obrigado aí pelo serviço. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Poderia confirmar o número de pouso para o geral? 09972, o seu número 1 para pistão 0, o tráfego que estava na escola do controle está prosseguindo para a pista auxiliar, pistão 17. Gente, então, mas a abertura ainda continua 45, né? Afirma, a pista 10 fechada, a pista 1735 que está operacional. Ok, só para manter aqui nela, vamos ver. Até. Né, 6225 de base para final, baixar travado visual com a pista. 6225, ativa o. Ele já acabou de mudar agora para no 04, tem um tráfego avistado. Você tem pouso autorizado na pista no 7, senhor. O vento agora de 270 graus com 03 nós. 270 com 3, autorizado o pouso na 17, ajuste 1014 agora, 8662, 24, obrigado. 25, perdão. Número 225 no solo 28, Libéria, pista taxiway de Lima, para ingresso no pátio principal, chame o solo em 121, decimal 1, senhor. 211, livrando via Lima, vai chamar o solo, chame 6225, obrigado. Salvador, bom dia, hoje não é 6225, Livrona Lima. 6225, Lima, aprovado após ingresso, pátio principal, esquerda, portão 1-1, senhor, portão 11. Gente, ingresso, pátio principal, portão 1-1, portão 11, hoje não é 6225. Salvador, azul 4062, sem certo. Confirme, chamou azul 4062, foi isso? É, negativo, azul 4040, sem certo, transporte Salvador. Azul 4040, informação agora mudando para a Foxtrot, sem nenhuma mudança significativa. Para com fins, eu já tenho 3-0 aprovado, o senhor está pronto para? Azul 4040 autorizado de Sierra Bravo, Sierra Victor para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Viatro Blue 2-1 no nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 1-20.8, transponder 5437, azul 4040. Autorizado a nível 360, vou para o Zulu 2-1, recolo da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Funciona 5437, controle 1-20.8. 5437, protegimento correto, azul 4040. Só para cientificar, a pista 1028 está com obras até os 45 desta, hora certa, 3-2. Só para o posicionamento 4040. Ah, isso é uma boa, azul 4040, graças à informação. Salvador Grand Control, good morning, go 9918, at gate 09, and request pushback and startup. And after, only take off 0845, if possible. Copy 9918, clear for push and start on gate 9, call me ready for taxi. Roger, report back for taxi, go 9918. Salvador, bom dia, o voo 9961 tem informação Fox, está na remota 01, coordenação Sareão. Voo 9961 autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via por November 857 até Mulsu, nível de voo 400. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Lida. Após Lida, voa direto, posição Irumi. Controle em 1-20.8. Transponder 5434, gol no 961. 400, autorizado, Galeão, apenas November 857, até Monstro. Decola da 1-0, curva direita, perfil da Dael, após Lida, após Irumi. 208, controle 5434, transponder. O gol por 961. 434, protegimento correto, voo no 961, no pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, por gentileza, o senhor se encontra no pátio 3 mesmo? Afirmativo, o pátio 3 é a primeira posição remota aqui do 3. Por gentileza, poderia me confirmar, o senhor se encontra no pátio 3 ou o senhor se encontra no pátio principal, remoto do pátio principal, senhor? Pátio 3, 1, Romeu. Pátio 3, 1, Romeu, copiado. 9918, red text, please. 50 people on board. We're doing 3 hours in 55 minutes. Alter 8 Galleon. Could you just confirm persons on board? Persons on board, 50. Okay, 050 people on board. You're clear taxi via main apron in India to holding point for the 10. QNHNI 1014. At holding point, when you're ready, contact tower frequency 118.905. Go 99018. Roger, clear to taxi, hold sharp, runway 10 via main apron in India taxiway, QNH 1014. And you're ready to take off tower at 118.95. Think you have to say, go 9918. Roger, sir, could you clear taxi until holding point, right? Our holding point is around a quarter of a kilometer away from the runway, so it's not short by quite some distance. Contact on holding point 10 tower 118 to small 95. Roger, tower will be a hold point 10, go 918. Gol 1961 na escuta? Na escuta, 961. Por gentileza, stand by no transponder, senhor. Stand by. Bom dia, Gol 1093, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para o nível 060, o QNH 1014, e confirmando a pista 10 fechada até os 45. O Sideral pode descer para 2000 pés? Autorizado, Sideral 9972, o QNH agora 10014, desça para 2000 pés. 2014. No 093, desça via para o nível 050. Bom dia, Rio 5973, acione identificação, dessa via, chegada a Mário para o nível 060, QNH 1014. Pista em 1010, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva, controle em 120.8. Transponder 5165, TAM 3601. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, na saída da El Mótiva, curva à direita após Viampa, nível 10, rota apresentada, decolando da 10. Controle de saída 20.8, transponder 5165, TAM 3601. 3601 na saída da El Transição Mótiva. Da El Transição Mótiva. Correto, cotejamento 3601. Portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Reportaremos, 3601. Sideral na vertical de TAP, ajustando seu ar. Desculpe, dona. Entra. Salvador Tower, good morning, go 9918, hold point, runway 10, ready to take off. Roger, 9918, maintain holding point for the 10, sir. Or they maintain hold points at the AMS unit, go 9 and 9 and then 8. Portão 2, bom dia, tá 3, zona 7-1, não, portão 6. Confirme, portão 2, puxa o saneamento? Não, negativo, bom dia, tá 3, 1, 7, 1, tá no portão 6, solicito autorização para Guarulhos, quando possível, sempre da informação eco. Copiado, 3, 1, 7, 1, no meia dúzia, aguarde aproximadamente 2 minutos, cobra, senhor. Guardando, tá 3, 1, 7, 1. Salvador, bom dia, tá 31, 3816, centro de informação, Golfo. Bom dia, tá 3816, sendo identificação dessa via. Chegada Mari para o nível 070, QNH 104. 070, 1014, tá 3816. Geral, tá interceptando a perna de aproximação. Liner 918, line up and wait, runway 107. Okay, line up and wait, runway 10, go 19918. Radio LS, atenção 0, informar ele. E 5973, desta via para 2000 pés, QNH no 014. Sete via para 2000 no 4, 5973. Romeu, via para Zulu no 0, Tango Bravo Eco, nível de voo 320, Pistinho Uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8, aciona 5411, TAN 3171. Desta via para nível 050. Sierra Bravo Golf Romeo, nível 320, via Salto Zulu 10, até Tango Bravo Eco, temporada da pista no 0, primeira curva à direita, na Zé, transição Motiva. Controle Salvador 208, alocado 5411, transponder, na 3171. 3171, saída da EL, transição Motiva, cotejamento correto. Portão 62, eu chamo pronto para o pushback de acionamento. Chama quando pronto, da EL Motiva, na 3171. 3171 da EL, transição Motiva, saída da EL, transição Motiva. Da EL, transição Motiva, na 3171. Tango Zulu, é solo Salvador? Tango Zulu, confirme parte onde se encontra a pista de onde irá decolar e o nível proposto. Antena 17, o 45 copiado, só um minuto para a cópia. Mal 95. 95. Obrigado. Salvador Departure Frequency 120.8, have a good flight, sir. Salvador Departure Frequency 120.8, thank you, have a good day, good night, 18. Good day, sir. Olá, Salvador, muito bom dia, Sideral 9973, para a final, vai reportar embaixo da base. Sideral 9972, bom dia, tráfego avistado, ajuste agora no 04, chame quando avistando a pista embaixo da base, senhor, eu levo agora se plano da pista 10. 01, Romeu, pushback copiado, na parte 3 tem livre o pushback acionamento. O Gono 91, chame pronto para o táxi. Tem livre, chamarei táxi, Gono 91. 273. Salvador, bom dia novamente, o K3601, Q4, segue acionamento. Portão 4 aprovado, agora o curso de acionamento. Portão 3601, chame táxi. To fly direct mod 7 intersection, maintain dial departure, go 9918. Roger, maintain dial departure, go 9918. Deixa 2, por gentileza, confirme, avistando o trem baixo travado, senhor? Está em baixa chamada, avistando. Federal 9972, pouso autorizado, pistão no 0, vento 280 graus, 02 graus. Give pouso, federal. Stay to clear to fly direct, full bar intersection. Roger, foi heading pro Bob Intercept, go 9918. Tango Juliette, Tango Zulu, pronto para cópia. Juliette, Tango Zulu, autorizado para Sierra November, Bravo Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100. Pista em uso no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo direto. Controle 120.8. Transponder 5442, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Neto Juliette, Tango Zulu, qual POB? Gente, chame agora a torre 1895, estacionamento. Solo Salvador. Bom dia de novo, 317 agora pronto, no portão 612, pushback acionamento. Copiado, no 612, aguarde aproximadamente 4 minutos para o push, 3171. Zona 093. Preparação para sequenciamento, manter a presente proa, o limite localizador, está para 3.000 pés. Gente, manhã proa, limite lock, 109. Alô, Salvador, o gol 9961. Para o táxi com 107 a bordo, 3 horas e 47, alterador do Campinas. Copiado no 961, o táxi aprovado até a saída do parte 3. Pós segue o Airbus da TAM, parte principal até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95 no 961. Seio 961, autorizado táxi até a saída do pátio 3, onde seguirá o TAM para o ponto de espera da 1-0, lá de 1895, voo 991. E Kilo, Pátio 3, atento ao sino, ele estudou naquele pátio 9972. Ciente, Pátio Kilo. Para o Cacho Tan 3601 no PLB tempo 153, Fernando Galeão com 4 horas. 53, 4 horas, Galeão copiado. Já tem táxi aprovado à direita até o ponto de espera.